FM 104.9. A verdadeira guerreira do mundo. A pessoa que mais luta pelos seus ideais. Aquela que move montanhas e tudo mais que vier pela frente. Ela não tem medo. Enfrenta, encara, fortalece. Cada dia mais forte, cada dia mais segura de si. As mulheres mudam o mundo. Fazem o planeta girar. Fazem o sol se aquecer. Pois elas têm o poder. Tem a mão de Deus em sua criação. E nada mais justo que um dia especial para elas. Feliz Dia Internacional da Mulher. Acesse nosso site www.maturifm.com.br. Alô, amigos da Maturi FM, aqui fala Anjos da Silva. E todo sábado eu estou com você aqui no nosso programa Bodega do Maguila. Muita música, imitações, piadas sem graça, prêmios, a sua participação. Tudo isso num programa altamente mais ou menos, especialmente pra você. Conto com sua audiência, hein? É a Bodega do Maguila, o pior programa do rádio, todo sábado a partir das 8 da manhã, aqui na Maturi FM 104,9. Não perda! Bodega do Maguila. O pior programa do rádio está de volta. Muito bem, de volta aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, para 26 estados, também Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica ligados na gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Mande mensagem para nós. Sua participação é mais do que importante. E qual é o nosso zap, Mr. Abraham? DDD 89 99992 7022. Muito bem, vamos agora de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. É isso aí, mandar um abraço ao pessoal que nos segue no Instagram, arroba Bodega do Maguila. Estamos com 565 seguidores no nosso Instagram e eu quero chegar até 600 no fim de março. Conto com você, hein? Arroba Bodega do Maguila no Instagram. Abraço aqui ao Grinknode, Maurício Dias UFC, Raisson.xz, Desenhista Recifense, EUTHEORM, Reginaldo Silva, meu patrão de Teresina, Piauí, Michael Rezende, a barba mais bonita do rádio esportivo do estado do Piauí, Wendel Moraes, Fernando Bastos, Cândido Brasil, galera de Matriz do Camaragibe em Alagoas, Aleph Melo, nosso ouvinte também, Anne Camille de Teresina, Piauí, sempre acompanhando o nosso programa. Muito bem, todo o pessoal aí que está nos seguindo pelo Instagram, um nosso abraço, siga lá a gente, arroba Bodega do Maguila. Mas pessoal, eu não sei se vocês viram um vídeo que viralizou nas redes sociais recentemente, que se trata de um corte de um reality show estrangeiro, né, chamado, acho que é Ilha dos Prazeres, acho que é assim, lá da MTV da Espanha. E esse corte consiste no seguinte: um cara chamado Montoya assistindo a namorada literalmente no sapeca iaiá com outro ao vivo. O cara sendo corno ao vivaço e as câmeras filmando. É mole? Aí o cara sai correndo desesperado atrás dela, as câmeras seguindo atrás e o apresentador gritando: Montoya, Montoya, por favor, Montoya. Cara, isso aí virou meme nas redes sociais, até perfil de futebol oficial de time replicou essa coisa. Mas mais do que o chifre televisionado, me chama a atenção o quanto o povo acha isso normal hoje em dia. Nós estamos num tempo onde todo tipo de bagaceira é normalizado, já reparou? Porque, por exemplo, aos 20 anos atrás, lá nos primórdios dos anos 2000, na época de Vovô Garoto, qualquer coisinha de reality show era um escândalo, né? Qualquer casal ali debaixo do edredom já era motivo para um burburinho geral. Quando a teta da Janet Jackson vazou para todo o planeta num show ao vivo lá nos Estados Unidos, acho que era no intervalo do Super Bowl, faltaram prender a moça por desacato ao pudor. Aí avança para hoje, 2025, o que nós temos? Nós temos mulher pelada a rodo nas redes sociais, né? Nós temos todo tipo de goré, todo tipo de bagaceira, de mutilação. E o povo ainda incentiva as mulheres a abrir OnlyFans, a abrir privacy. É palhaçada, cara. E as músicas, então, nem se fala. O duplo sentido deu lugar ao sentido literal escancarado. É incentivando traição, é aposta em tigrinho, é fazendo jabá em música. Quando César e Paulinho soltaram um p*** que pariu pisando freios, é, foi o maior escândalo. Hoje, se a música não tiver palavrão, ela não faz sucesso. Já reparou? É aquela velha teoria da janela quebrada. Sempre que aparece um vidro quebrado numa janela, a tendência é de que o povo comece a jogar mais pedras para quebrar o resto que ficou intacto. Pois é, no comportamento geral da sociedade é da mesma forma, né? São coisas que começam como uma besteirinha e vão escalando, escalando e abrindo margem para a gente aceitar coisas abomináveis, eu diria. Algumas até em cima de causas justas, a gente oportunista tentando impor as doenças deles goela abaixo, como se fosse algo mais suave. É, meus amigos, negócio complicado, decadência em todos os sentidos e a tendência é piorar, sabia? Mas tem um antídoto contra... Conteúdo ruim, consuma conteúdo bom. Contra atitudes ruins, faça atitudes boas. E contra música ruim, ouça música boa. Por exemplo, vou trazer aqui dois grandes sucessos do passado, do tempo em que se havia preocupação em fazer obras que durassem, né? Agora, Cícero, eu vou atender teu pedido, viu? Vem chegando Secos e Molhados, Sangue Latino. Inclusive, esse ano vai sair até a cinebiografia do Ney Mato Grosso. Eu tô querendo ver, vai ser bem interessante. E depois eu vou trazer Águas de Março, né? Pra combinar com o início do mês. Elis Regina e Tom Jobim, dois exemplos de músicas de altíssima qualidade, como não se faz mais, no nosso momento Rádio Nacional. Solta a vinhetinha. Agora na programação, Secos e Molhados, Sangue Latino. E depois, Elis Regina e Tom Jobim, Águas de Março. Esta é a Bodega do Maguila. Participe pelo DDD 89-999-927022. Voltamos já. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os ritos. Quebrei a lança, lancei o espaço. Um grito, um dia. Meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Rádio Nacional. Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o pó da madeira. Mistério profundo. É o queira ou não queira. É o vento ventando. É o fim da ladeira. É a viga, é o vão. Festa da comieira. É a chuva. léguas de março. É o fim da canseira. É o pé, é o chão. É a mastradeira. Passarinho na mão. Pedra de atiradeira. É uma ave no céu. É uma ave no chão. É um regato, é uma fonte. É um pedaço de pão. É o fundo do poço. É o fim do caminho. No rosto, desgosto. É um corpo sozinho. É um estrepe. É um prego. É uma ponta. É um ponto. É um pingo. Pingando. É uma conta. É um conto. É um peixe. É um gesto. É uma pata brilhando. É a luz da manhã. É o tijolo chegando. É a lenha. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco, sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, peste, fogo, ovo, vinho, agro, hidro, ida, ol, oite, corte, aço, sol. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Padaba, padibadiza, zazaziza, azananhenha, andandede, badandede, badandede, andandande, andandanda, andandede, andandede, andandandada. Você ouviu de Elis Regina e Tom Jobim, Águas de Março, e abrindo a sequência de Secos e Molhados, Sangue Latino. Muito bem, terminado o nosso momento FM Nacional, já estamos chegando aos instantes finais da nossa bodega do Maguila de hoje. Ah, não podemos mais protelar o nosso fim, acabou-se o que era doce mais. Semana que vem eu tô aqui de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Você até já decorou o texto de encerramento desse programa que eu falo toda vez, então continue na audiência, né? Semana que vem eu tô aqui de volta e eu espero contar, claro, com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente ir embora, nosso jabá, redes sociais, Instagram, Ian José Silva Locutor, e a N José Silva Locutor, e o Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila, Bodega com U de Uva, porque o nosso site está fora do ar, mas em breve vai voltar aí com novidades. E atenção, em breve nós vamos lançar um livro digital só com as mensagens do dia da Bodega do Maguila. É o Petisco Diário, aguarde e confie, tá ficando muito bom, e acho que até o fim do mês a gente lança, tá? Um precinho acessível, você pode ler no seu celular, e nos próximos programas a gente fala sobre isso com mais detalhes, tá certo? É, meus amigos, pra encerrar eu vou trazer esta daqui, que é uma pedrada. Muita gente conhece pela regravação do Edson e Hudson, mas nós vamos trazer na versão original. Chico Roque, canta pra gente Mil Razões para Chorar. Mas você não tem razão pra chorar estando com a gente, né? Por favor. É só uma semaninha que nós vamos ficar separados, mas semana que vem eu tô aqui de volta, se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou me embora. Valeu, galera. Cuidem-se. Não sei por que aqui voltei, meu coração ficou mais triste. Eu sabia que não ia me encontrar, vendo as flores coloridas que enfeitavam nossos sonhos. mil razões, agora eu tenho pra chorar. O nosso amor aqui nasceu, mas com o tempo se perdeu, como a folha solta no ar. Não, eu não quero recordar. Eu vou fugir desse lugar que é tão triste sem você, e pede pra você voltar. Nossa chegada, toda a natureza em festa, e os pássaros cantavam pra nós dois. No mesmo banco de pedra, beliscado ainda resta o seu nome e o meu num coração. Nosso amor aqui nasceu, mas com o tempo se perdeu, como a folha solta no ar. Não, eu não quero recordar. Eu vou fugir desse lugar que é tão triste sem você, e pede pra você voltar. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões. Depois das brigas, nós amamos muito. paixão é meu mundo, um sentimento profundo. Sonho acordado um segundo que você vai ligar. O telefone que toca, eu digo alô sem resposta, mas não desliga, escuta o que eu vou te falar. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Ver você é meu desejo de viver. Sou menina e teu amor é que me faz crescer. E me entrego corpo e alma pra você. Maturi FM, uma nova sintonia. Com você em qualquer lugar. 104,9. Acesse nosso site www.maturifm.com.br. Interaja com a nossa equipe. 819-8254-4769. Com você em qualquer lugar. Maturi FM, uma nova sintonia. A Rádio Povo. Rádio Povo. A Alto Planos Clube de Benefícios tem as melhores vantagens para seus associados. Cobertura em caso de roubo, furto, colisão, perda total e muitos outros benefícios. Temos assistência 24 horas com direito a chaveiro, reboque, carro e moto reserva. Conheça mais detalhes e faça sua simulação com a consultora autorizada Michele Miranda. Pelos telefones 81999129291 e 81998003831. Você, mulher, faz dos nossos dias aqui na rádio serem bem mais alegres. Cada pedido musical, cada mensagem ou ligação nos faz muito felizes por termos mulheres assim como você participando da nossa programação. Mulher alegre, atraente, mulher simpática, trabalhadora, donas de casa, mulher ouvinte, mulher locutora e amigas do rádio. Todos nós aqui da emissora desejamos a você um feliz Dia da Mulher. JK Beauty Center. Trabalhamos com maquiagem, design de sobrancelhas, microblend e micropigmentação labial, extensão de cílios e depilação. Aceitamos pagamento à vista por Pix e cartão de crédito. Rua Porfírio Maciel Figueiroa, WhatsApp 819-9594-3935. Instagram J.K Beauty Center. Próxima rodoviária em Vertentes, Pernambuco. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio. O único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Alô, você confeccionista de Toritama, de toda a nossa região. A Pinheiro Tecidos e Aviamentos tem tudo o que você precisa em tecidos e aviamentos. Temos tecidos das marcas Santana, Cedro, Nicolete, Santista, Tear e tudo em linhas. Zíperes, botões, rebites, pinos, ilhões e muito mais. Fale com um dos nossos representantes. Nossa loja matriz fica no centro de Toritama, na rua Ernesto Herculino Cordeiro, 210. Contato 81 999 34 74 88 ou 81-3741-1009, em Caruaru, na Rua Barão de Caruaru, 264, bairro do Salgado, e em Vertentes, na Praça Gaminon Magalhães, 64, próximo aos Correios. Contato 3734-1354. Pinheiro Aviamentos, costurando com o Polo das Confecções. Quando o assunto é cuidar das pessoas, a PAF vai além e fecha parceria com a Clínica Espaço Vida. Você associado PAF tem descontos de até 50% nas consultas médicas, exames laboratoriais, exames de imagem, terapias e dentistas na Clínica Espaço Vida. Atenção, associado PAF! Entre em contato agora com nossos consultores. Faça seu plano PAF para aproveitar as vantagens. 819-8251-4809. PAF Vida, a parceria que cuida. Cuida de você. Tão sozinha na calçada, vendo gente a passar. O seu corpo tão pequeno, qualquer um pode levar. Seu passado é tão triste, seu futuro ilusão. Uma espera infinita pelo amor que nunca vem. Mas eu cruzei o seu caminho, vou mudar o seu destino, vou lhe dar o meu amor. Sei que é menina da calçada, mas será tão sozinha na calçada, sem ninguém pra conversar, esperando por alguém que talvez nem vai chegar. Os seus olhos não encontram o que o pensamento busca. No seu peito uma tristeza e a vontade de chorar. Mas eu cruzei o seu caminho, vou mudar o seu destino, vou lhe dar o meu amor. Sei que é menina da calçada, mas será acesse o nosso site www.maturifm.com.br www.maturifm.com.br. Ligue e participe, interaja com a gente. 819-8254-4769 819-8254-4769. Maturi FM, em qualquer lugar com você. café orgânico. Nas terras férteis de Taquaritinga do Norte se produz o segundo melhor café orgânico do Brasil. Mas não basta apenas ser orgânico. A qualidade faz toda a diferença. O processo de higiene, desde a plantação, a colheita, a escolha, grão a grão. Eu falo do café orgânico Novo Horizonte. O sabor é inconfundível. Seja mais um a apreciar o nosso café. Nos supermercados, nas melhores casas do ramo, peça, busque, café orgânico é Novo Horizonte. Produzido em Taquaritinga do Norte, exportado para todo o mundo. Novo Horizonte, 100% o puro sabor do verdadeiro café orgânico. É o café em sua mesa, agradeça a natureza, colita este sabor. 9:15. Quando o assunto é cuidar das pessoas, a PAF vai além e fecha parceria com a Clínica Espaço Vida. Você associado PAF tem descontos de até 50% nas consultas médicas, exames laboratoriais, exames de imagem, terapias e dentistas na Clínica Espaço Vida. Atenção, associado PAF, entre em contato agora com nossos consultores. Faça seu plano PAF para aproveitar as vantagens. 819-8251-4809. PAF Vida, a parceria que cuida de você. De segunda a sexta, das 7h30 às 9 da manhã, aqui na Maturi FM, programa Manhã Informativa, com a apresentação de Lucas Andrade. Contamos com sua audiência, mensagem bíblica, entrevista, as notícias do momento e muito mais informação. Verdade acima de tudo. Lucas Andrade e você, aqui na sua manhã. Maturi FM 104,9 Rádio Povo. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio. O único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Quando o assunto é cuidar das pessoas, a PAF vai além e fecha parceria com a Clínica Espaço Vida. Você associado PAF tem descontos de até 50% nas consultas médicas, exames laboratoriais, exames de imagem, terapias e dentistas na Clínica Espaço Vida. Atenção, associado PAF, entre em contato agora com nossos consultores. Faça seu plano PAF para aproveitar as vantagens. 819-8251-4809. PAF Vida, a parceria que cuida de você. Alô, você confeccionista de Toritama, de toda a nossa região. A Pinheiro Tecidos e Aviamentos tem tudo o que você precisa em tecidos e aviamentos. Temos tecidos das marcas Santana, Cedro, Nicolete, Santista, Tear e tudo em linhas. Zíperes, botões, rebites, pinos, ilhões e muito mais. Fale com um dos nossos representantes. Nossa loja matriz fica no centro de Toritama, na rua Ernesto Herculino Cordeiro, 210. Contato 81 999 34 74 88, ou 81-3741-1009, em Caruaru, na Rua Barão de Caruaru, 264, bairro do Salgado, e em Vertentes, na Praça Gaminon Magalhães, 64, próximo aos Correios. Contato 3734-1354. Pinheiro Aviamentos, costurando com o Polo das Confecções. Bahia de São Salvador, peguei um axé nos encantos de lá. Voltei pro meu rio do meu redentor, pra ver meu amor que é lá de Irajá. Tô cheio de saudade do nosso calor, e tudo que eu quero é chegar e poder te amar, te abraçar. Mataram a vontade que tanto senti, sem o teu carinho não dá pra ficar. Pisei para o nosso Senhor do Bom Fim, e trouxe uma fita pra te abençoar. Certeza que a gente é assim, um longe do outro não dá pra ficar. Não dá pra separar. Eu vou seguindo a trilha do amor, enquanto essa paixão me guiar. Deixa o coração me levar, deixa o coração me levar. Eu vou seguindo a trilha do amor, onde você quiser vou estar. Sem você não dá pra ficar, sem você não dá pra ficar. Enquanto essa paixão me guia, Oportunidade de emprego. Atenção, trabalhadores. O futuro e o desenvolvimento de nossa região também dependem de cada um de vocês. A empresa Kurohama Energia Limitada está com vagas de trabalho de servente para a construção de uma nova usina que fica localizada no sítio Santana. O salário por mês é no valor de R$ 1.944,80, com auxílio alimentação de R$ 580 por mês. O almoço é servido pela empresa na obra. O horário de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 7 às 12 horas e das 13 às 17 horas. A empresa informa que haverá transporte privado todos os dias, saindo de Vertentes para o local do trabalho. O contrato tem duração de 4 meses. Os interessados devem enviar currículos até esta próxima sexta-feira para o endereço de e-mail recursoshumanos@kurohama.com.br. Digite recursoshumanos@kurohama.com.br. Sei que todo mundo quer você. Quem mandou você crescer com este corpo de mulher? Por acaso, se me escolher, eu prometo te fazer tudo o que você quiser, meu bem. Garota, não seja louca, não. Veja pra quem dá seu coração. Achei sensacional, cara. Essa garota é papo firme, hein? Mas olha aí, bicho, eu vou chamar agora uma das maiores duplas do Brasil. Que beleza. Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver. Onde andará você? Venha logo, se não de saudade eu vou. Não tem dó de mim. Estou sofrendo tanto por você. A minha vida é só pensar em ti. Venha logo, senão de saudade eu vou morrer. Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver. Onde andará? Momento, esses meninos são umas feras, mora. Exato, bicho, essa é a maior dupla do Brasil. Você, eu quero ouvir você cantar. Ah, já que você insiste, eu vou mandar brasa. Tu, tu, tu, bom é que só vivia de olhar. Eu aqui de pé, sem coragem de falar. Será que você me quer? Diga logo, por favor. Seja logo o que Deus quiser. Eu só quero teu amor. Vem me amar. Eu já tô indo, amor. Vem me amar. Eu já tô indo, amor. Vem me amar. Eu já tô indo, amor. Vem me amar. Eu já vou. Vem me amar. Eu já tô indo, amor. Pistoleiro do amor, eu enfrento perigo,

Isso, tá bonito, tá faltando gente ainda, tá faltando gente. Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê? Isso. Agora é o seguinte, eu vou perguntar se tem alguém cansado aí embaixo. Então prepara, porque o bicho vai pegar. Pra vir pra frente agora. Se não tiver cansado, tá cansado? Não? Então bota a mãozinha pra frente. Isso. Rock set, né? Particularmente é de ladinho que eu gosto. Quem ouve rádio fica sabendo. Bastidores da música. Voltei pra falar que Traia Véia lança Chuveirão com Guilherme Benuto. O grupo Traia Véia agitou as plataformas digitais com mais um lançamento. Chuveirão, parceria com Guilherme Benuto, acabou de chegar pros fãs. A faixa assinada por João Augusto, Henrique Alves, Amanda Arantes e Henrique Andrade conta com a produção musical de Vini Gouveia e promete fazer história. Parte do DVD Lado A, Lado B, o novo single mantém a identidade marcante do Traia Véia e tem tudo pra se tornar mais um grande sucesso. Chuveirão chega com força para se juntar aos hits já lançados do projeto, como Wi-Fi, Equivocada e Eu Não Previ, que acumulam milhares de plays e conquistaram os fãs. Com direção de Fábio Lopes, o DVD Lado A, Lado B vem solidificando o Traia Véia como um dos principais nomes do cenário atual. O lançamento de Chuveirão reforça essa trajetória de sucesso, trazendo uma música perfeita para dançar, curtir e cantar a plenos pulmões. Vale a pena conferir então Guilherme Benuto com Traia Véia. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias do mundo da música. Até já. Você ouviu Bastidores da Música. De volta a qualquer momento. Bastidores da Música. Os melhores lançamentos estão aqui. Os melhores lançamentos estão aqui. Os lançamentos mais aguardados tocam primeiro aqui. Maturi FM 104.9. Os lançamentos estão aqui. A verdadeira guerreira do mundo. A pessoa que mais luta pelos seus ideais. Aquela que move montanhas e tudo o mais que vier pela frente. Ela não tem medo. Enfrenta, encara, fortalece. Cada dia mais forte, cada dia mais segura de si. As mulheres mudam o mundo. Fazem o planeta girar. Fazem o sol se aquecer. Pois elas têm o poder. Tem a mão de Deus em sua criação. E nada mais justo que um dia especial para elas. Feliz Dia Internacional da Mulher. Central da Madrugada chega com tudo. Nova apresentação. Agora no comando teremos o locutor Éder Machado. Novos quadros, mais interação e muito mais novidades para você. Sintonize e viva a melhor experiência das madrugadas aqui na rádio. Central da Madrugada. Distribuído para mais de 300 emissoras em todo o Brasil. Através da centraldamídia.com. Não perca! A madrugada é nossa! A madrugada é aqui! Todo domingo, das 7 às 9 horas, programa Manhã de Paz. Na apresentação do irmão Jonatas Barbosa. Aqui na Maturi FM 104,9. Louvores, exposição da Palavra de Deus, oração e a participação do ouvinte. Contamos com a sua audiência. Deus tem uma palavra ao teu coração. Acesse nosso site www.maturifm.com.br. Want to lose.